Poesia, seríamos apenas quilos de carne e osso, sangue e arrogância. Poesia tem muitos nomes, um dos que mais gosto é contemplação, a vida. Vida é um curto período de tempo que passamos nessa terra. E entre todos os estágios de nossa vida, contemplamos, praticamos, tentamos, erramos, aprendemos. Nunca fomos um zero à esquerda. Contemplamos uma vida sofrida por traumas de desigualdade, corrupção, violência, ganância, rejeitados por amor. Foda, complexo, livro, é tá vivo, mas não se perca no raciocínio. Olhos bebes, eles são tão vivos e são tão lindos como nossa poesia desabrochar, que alimenta, passa fome. Tão supérfluo, não respeita, não contempla a igualdade. O que dá, recebe de volta. O bumerangue sempre volta. O bumerangue sempre volta. O bumerangue sempre volta. Nascemos, crescemos e somos livres. Nem tudo se vende, o amor se achar perdido. Casos raros de contemplação. Meu travesseiro, meu ombro amigo, minha respiração, minha contemplação.